os relógios pra você não perder a hora. Chegando a hora, oh, tá chegando a hora. Oh, a banda luxúria, cê nunca perde a hora. Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando 3 horas. Bumbum marcando às 6, bumbum já é 9 horas. Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando 3 horas. Bumbum marcando às 6, bumbum já é 9 horas. Vai, vai, sucesso! Vai com bumbum, tic-tac, oh, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic. Like o bumbum. Tic-tac, tic-tac, vai. Like o bumbum. Tic-tac, tic-tac, vai. Vai, vai, o bumbum. Tic-tac, tic. Like o bumbum. Tic-tac, tic-tac, tic. Like o bumbum. Tic-tac, sucesso. Bumbum marcando 3 horas, bumbum marcando às 6, bumbum já é 9 horas. Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando 3 horas, bumbum marca 6, vai, vai, vai, vai, com bumbum, tic-tac, tic-tac. Que delícia isso aí, que delícia, vai, vai, vai, vai. Vai com bumbum, tic-tac, tic-tac, tic. Vai com bumbum, tic-tac, tic-tac, tic. Vai com bumbum, tic-tac, tic. Tic-tac, vá, vá, vá. Like a bumbum, tic-tac, tic-tac, tic. Like a bumbum, tic-tac. Joga pra cima que chega a luxúria. Like a bumbum, tic-tac, tic-tac, tic. Like a bumbum, tic-tac.